comboio, ouvi alguém dizer que quem sabe, sabe, e quem não sabe, aprende. E então pensava em ti enquanto não vais aprender nunca e ninguém dá por nada. Mas a mim já não me enganas, arrasto-me por aqui há tempo demais. Eu não me quero matar e o desafio é só um engano. E agora vou à minha vida, não te perdoo. Passou e a decepção ainda nem veio. Estou gasto, velho e triste.